Essa música aqui eu não fazia, não tem nem letra não. Vou fazer tudo na cabeça mesmo, porque eu só queria falar as coisas que eu quero. Então eu só vou falar. Mãe, que eu amo, yeah. Mãe me deu mulher, yeah. Isso que eu amo, yeah. Isso que eu amo, yeah. Vivo me deu mulher, isso que eu amo, yeah. Isso que eu amo, yeah. Isso que eu amo, yeah. Quero uma mulher assim, sim. Mamãe dá mulher pra mim. Mano, quero meu face. Mano, quer mulher no Insta. Mano, quer mulher no meu zap. Mano, quero mulher sim. Mamãe dá uma mulher. Mamãe dá uma mulher. Mamãe dá mulher sim, sim. Eu quero mulher assim. Mamãe dá mulher, yo, yo. Mamãe dá mulher, wait, wait. Mamãe dá mulher, yo, yo. Mamãe dá mulher, yo. Mamãe dá mulher, wait, wait. Mamãe dá mulher, yo, yo. Eu quero uma mulher. Se você me der mulher, eu quero. Mamãe dá uma mulher porque eu quero. Mamãe dá uma mulher porque eu quero. Mamãe dá mulher. Mamãe dá mulher, mulher, mulher. Mãe, eu quero mulher. Mãe, eu tô no Face. Mãe, tô feio mulher. Tô procurando mulher. No Face eu quero mulher. No Insta quero mulher. No Zap quero mulher. Twitter quero mulher. Quero mulher. Eu só quero mulher sim. Eu quero mulher, mulher, mulher, mulher, mulher. Eu só quero uma mulher. Eu só quero uma mulher. Eu só quero uma mulher. Mulher gostosa, mulher gostosa. Mulher. Eu só quero uma mulher. Mulher gostosa, mulher gostosa. Mulher. Eu quero uma mulher. Eu quero uma mulher. Mulher, mulher, mulher. Mulher, mulher, mulher, mulher, mulher. Eu quero uma mulher. Eu quero uma mulher. Eu quero uma mulher. Fui eu. Eu quero uma mulher. Mamãe dá mulher pra mim, eu quero muito sim. Eu também. Eu quero uma mulher. Eu também quero. Eu quero uma mulher. Eu também quero. Eu quero uma mulher. Eu quero uma mulher. Eu quero mulher. Eu quero uma mulher. Eu quero mulher. Eu quero uma mulher. Eu quero mulher. Dá mulher pra mim. Dá mulher pra mim. Dá mulher. Eu quero uma mulher bonitinha. Eu quero uma mulher fofinha. Eu quero pé de mulher. Eu quero pé de mulher. Pega as costas. Eu quero pé de mulher. Pega a mão. Eu quero pé de mulher. Pega o dedo. Eu quero mulher. Mulher. Eu quero pés mulher, eu quero pés mulher, eu quero mulher, eu quero pés mulher na minha cara, eu quero pés mulher na minha boca, eu quero mulher, eu quero mulher cabeluda, eu quero mulher sem cabelo, eu quero mulher do meu face, eu quero mulher do meu zap, eu quero mulher do meu insta, eu quero mulher, eu quero mulher, eu quero mulher, eu quero mulher, eu quero mulher, eu quero mulher, eu quero mulher, eu quero mulher, eu quero mulher, eu quero mulher. Me dê mulher, sim. Me dê mulher, sim. Me dê mulher. Me dê mulher.